andrecedesmoral.com.br. Poxa, que brincadeira é essa daqui, hein? Ai! Passando em popopô! Eita, moeda! Deixa de brincadeira, que isso aqui é a música nova do gato mais fureira do Brasil! Passando em popopô! Eita, moeda! Calma aí, Marquimoto. Assim, ó. Era em plena sexta-feira, bem de tardezinha, tava um clima bem legal. Quando que do nada apareceu no meu quintal uma cabra danada que berrava bem legal. É o quê, ó? Era em plena sexta-feira, bem de tardezinha, tava um clima bem legal. Quando que do nada apareceu no meu quintal uma cabra danada. Alô, babau do pandeiro, vem pra cá, potência. Canta aí, vai. Bebebe, nas fogueiras de São João. Bebebe, vou acender a fogueira, vou brincar a noite inteira, dando vivo a São João. Bota a cara, babau. Deixa eu cantar. Bebebe, pega a boca, tá cheia de curso. Engurei. Bebebe, vou acender a churrasqueira, vou dançar a noite. É a churrasqueira ou a fogueira? Viva São João, aquele modelo. Bora, meu parceiro DP do Paredão, acenda a fogueira aí, potente. Tamo junto, é nóis. Isso é bandido, gato preto. Agora deu uma murecha, viu? Era em plena sexta-feira, bem de tardezinha, tava um clima bem legal. Do nada apareceu no meu quintal uma cabra danada que berrava bem legal. Vai, babau. Era em plena sexta-feira. Babau tá ali com o pandeiro, com a murecha batendo, cagando no estúdio. Quando que do nada apareceu no meu quintal uma cabra danada que berrava bem legal. Bebebe, nas fogueiras de São João. Bebebe, vou acender a fogueira, vou brincar a noite inteira, dando vivo a São João. Agora dá uma mulher. Bebebe, nas fogueiras de São João. Bebebe, vou acender a fogueira, vou brincar a noite inteira, dando vivo a São João. O som que toca no seu paredão, oh, daquele jeito. Isso é bandido, gato preto. Ai, parou o bugio do cavaco, tamo junto. O Araguano estourado. André Cedeiros, o moral de Ibicoara.